18 mesmo. Livre decolagem 177, voo. Torre Salvador, pa, uniforme, micro uniforme. Uniforme, micro uniforme, precisa? Ah, no Fui Leste, passou o localizador. Pouso na 10 ou na 7? Aí, vou firmar quanto visual. Torre uniforme, tá visual. Se não tiver alguma aeronave para 197, prossegue 197, base 17. Ok, uniforme, microfone, plano instrumento cancelado, 104. Corre esquerda e aporte na final do 17, baixado travado. Aporte na final 17, baixado travado, uniforme, microfone. Plano 777, teclado aos 15, transfere 198, por favor. 198, uma boa tarde. Boa tarde, eu vou 777. Gol 1777, contato radar, suba ao 320. 320, 777, gol. Confirme. Informe, tem pouso autorizado pistão no 7, 120 graus com 9 mais. Senhor, autorizado o pouso no 7, a direção no final baixou e chegou de forma. Uniforme solo 17, frequência livre estacional. Gol 1777, desvia direita para evitar formações, 210 de proa, por 20 milhas. Ciente. Plantão 3191, chame Recife 1251. Onda 251, assim, muito obrigado. Uma boa tarde, seu serviço. Boa tarde. Centro Recife, boa tarde. Alta 3191. Passareto 2230. Prossiga. Ele tem pesadas formações aqui nas imediações de Duna. Solicita voar pelo menos aqui pro 130 para evitar formação por 10 milhas. Depois voa pro do marcador externo. Gente, a seu critério, caso não existe no marcador, deverá fazer o procedimento completo. Afirmativo, senhor. Está ciente, então? Caso não existe no marcador externo, respeitou o procedimento completo 2230. Pronto, copy, web 6741. Nota. Web 6741, Guarulhos, 340 autorizada, período 50, decola no zero, curva direita, subida da El até Lida, após Lida, voa direto Wildes, controle 119.8, aciona 5137. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolando da 1-0, com curva direita na saída da El, Lida, após Lida, voa Eudes, o controle 19-8, eu transpondo 5-1-3-7, web 6741. Estamos pronto ao acionamento, 6741. Camarada. Vende a Juliette, pronto 4. No meu pé, decola no 7, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 0160. Estacionamento autorizado, chame torre 18.6 para táxi, Vitorino da Juliette. Passaria do 2230, agora tem condição de voar o vetor 080, conseguir interceptar o localizador. Ciente, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, 2230. Guardião 01. Guardião 01. Salvador, bom dia. Zupa 207 com a Mike 360 Santos Dumont. Centro 207, plano para o Rio de Janeiro. Poderia confirmar se foi efetuada a DLA? Já vou confirmar com o despacho e retorno para vocês. utilizado o localizador, passaria do 2230. 2230, torre 1186. 2286, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, eu passaria do 2230. Uma milha do marcador externo, estabilizado, ILSX da pista 10, baixou em trabalho. 2230, só confirmando já visual com o campo? Tem uma camada razoavelmente, ó, não muito densa no nosso eixo de aproximação final, mas aos poucos, agora já tem a pista vista, 2230. Ok, pouso autorizado, pista 10, 21 centena, 11 nós, passarei do 2230. Afirmativo, está autorizado o pouso, pista 10, 2230. Só tem uma chuva na aproximação final, que restringiu um pouquinho a visibilidade, mas agora nós estamos a 5 milhas da pista, nós já temos ela completamente no campo visual. Ok, sim, estou no visual também. Zulu November, reporte de onde descida. Chame a torre 18-6. Uma camada de chuva à esquerda do pátio 4, na presente está livre. Reporte no solo controlado do pátio do Gré, evento uma centena, 1-4 nós. Uma centena, 1-4 nós, Guardião 01, reportará no solo do Gré. Às vezes dentro do farol da barra, está chovendo, Guardião? Não, está tudo livre aqui, é uma nuvem pequena, a amplitude dela é pequena, a base aqui. Uma chuva leve, mas está tranquilo. Ok, excelente, grátis. Salvador, eu faço 207. Firme? Azul, 4207. Que eu já recebi aí a DLA, tá pronto, cópia? Positivo. Rio de Janeiro, 360, decola no zero, curva direita, subida da El até Lida. Após Lida, voa Bidev, intercepta Upper November 857. Controle 1-1-9-8, aciona 5074, azul, 4207. Autorizado, transformou nível 360, decolagem da pista 10 com curva direita, saída da El, após da El Leda, depois Bidev, para interceptar o Super November 857. Controle de saída 19.0 e o transpondero 5074. Positivo, 5074, chame para acionamento azul 4207. Chame para posicionamento azul 4207. Solo. Farid 2230, táxi autorizado até a área remota, Pátio 1. Remota, Pátio 1. Doutor Energilete Livre Táxi, chame na Fosca para Graça. Guardião, frequência livre, no corte, boa tarde. Frequência livre. Autorizado, chame táxi, 6741. Bravo, prossiga. Firmando Costa Azul. Pés para Costa Azul, decola 97, curva à direita, via Litoral Sul, controle 199.8. Aciona o código transponder 0115, Romeu Oscar Bravo. Alinhamento correto, única borda no plano da bata, chame a torre 18.6 para iniciar ataque e decolar de bombom. Vitorino de Vilhote, ali decola pista no 7, vento 120 graus 3. Solo, Vitorinha Juliette. Vilhote decolou 33, transfere 198, bom voo. 198, Juliette, né? Controle Salvador, passando Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, 1000 pés, corredor chá. 1000 pés até Júlia. Zé, obedeça para 1.500 pés, ajuste no 0 no 2. Morrer, né? Base 41, desça para 4000, ajuste no 02. Tenente, livre taxi para ingresso, para não ser mais claro. O 6741, está pronto para o táxi 152 da borda, 4 horas e 10 alternando, confunde. Quatro zero sete meia, desça restrito 160, redução para 250. Remativo. Autoriza. Vitorinha Juliette, no momento não será possível, só após Veracruz. Guardião 07, chame a torre 18-6. Torre 198 decimal 6, informa o tráfego do Romeu Oscar Bravo decolando da 17 para o litoral. Linha 741, a linha e decola, pista 10, vento uma centena, 9 nós. A linha decola 10, 6741. Com guardião 07, que está a 2 milhas do farol de Itapuã. Bravo. Foi Salvador, vou receber na sua escuta. Guardião 07, o Graé? Eu ativo, Graé. Corre esquerda e pula direto do Graé, virtual uma centena das nós, aponte no solo controlado. Há um Robson 44 se aproximando do farol de Itapuã, que decolou da 17. Fique atento mesmo. Gente, tô visual, prosseguindo direto do Graé. Vamos quebrar o visual com o helicóptero, o Guardião 07. Negativo, senhor. 07 visual, proa direto, sabe? Gente, Guardião, reporte no solo controlado, Graia. Graia. Vamos quebrar o visual com o helicóptero, Graia. Gente, mas que bravo, mantenha a linha do litoral, guardando entre as cenas de comunicações. Bravo. Sarei 2230, boa tarde, cópia. 260 para a Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita, subida gole até Eval, após Eval direto, controle 119 decimal 8, aciona 5146. Automativo autorizado do nível 260. Chame pronto acionamento, passarei 2230. Chamará 2230. E 8, até volta. Até volta, bravo. Eco Zulu November, desça para 1500 pés, dá presente, mantenha o farol da barra na proa, iremos coordenar a possibilidade se eu prosseguir via Xé para a pista 17. Na minha escuta, Romeu Oscar Bravo pelo litoral. Confirme destino. Ok, reporte visual com local de pouso. Controle aéreo 67 patrão, decolado para 1800, seria possível a Leda Wild? 6741, contato radar, subou 340 na proa de Leda. 340 Leda, 67 patrão. Eco Zulu November, copiou o controle. Voe na proa do farol da barra, desça para 1500 pés, e aguarde a possibilidade de prosseguir via axé. Vitorino de Juliette, frequência livre. Azul 4076, desce e mantenha 090. Prossegue ao 090, azul 4076. Voo 941, voe na proa de Duna, desça 3.000 pés. Na Campinas, para o saco. Para 2.000, autorizado ILS. 2.000, autorizado ILS, 240. Táxi autorizado, ponto de espera, torre 18.6, bom voo, azul 4207. E o táxi, ponto de espera, umas 8.6, obrigado, muito. 25, aproximadamente 25. Ciente. Ciente, 4076. Zulu November, incremente a razão de descida até cruzar 3.000. Não, corredor acesso, eu tenho condição de pegar na 35, a Zulu November. Voadora azul 4207, ponto espera 10, pronto. Estabilizado no curso localizador, voo 1754. 754, chama a torre 118, decimal 6. Azul 4207. A linha decola 10, 4207. Vember, a torre autoriza pouso na 35. Quer dizer, autoriza prosseguir via corredor axé para 35, porém, vou agora ao farol de Itapuã, sujeito à espera no setor e descendo para 1.500. Está livre? Reposte quando visual com o campo. Vou parar o 754. Fique atento ao tráfego do Robson 44 nas imediações do Costa Azul. Está pousado. Reporte Parque Pituaçu. Meia, pode prosseguir descida? Desça para 3.000, 4076. Mantendo a chegada, desce 3.000. Gol 954. Vente no 754, vento de superfície 1 no 30 graus, com 9 nós, aguarde apenas a pista livre. 2, quando eu vou no 754.